assim, ó. Mas é o seguinte, aí, não sei qual que é, só me vê não ré, 30 cara a pé, do piolho vem descendo, pra onde ferve, pisque, gleque, loucas, breque, só de arma pesada, inferno e massa, me violentando, a minha quebrada basta, eu registrei, eu vou cobrar sangue bom, boa ideia que tem, não vou tirar a ninguém, meditei, mandando som com os irmãos da fundão, bota o canão, seus homenzinhos aí, disfarça o grandão, rebel o som, embora lá no morro, só louco, a união não tem fim, vai moscar, se envolve, jão, roubada, é alguém causar por vinha bala, desespero de um canalha que deu falha. Sujou a quebrada, mais cruel um cara. Quando cresce, a mãe perdeu. Sem casa, na vala, mataram o Orfeu. Mas se liga na vida, danados, otários estão maquinados no morro. Falaram que pode atirar na sequência, se pá, vão prestar em socorro. Mas abre o olho, um cara piolho. É sempre o mano dos nossos, o inimigo. Tem arte, a barca, a blazer também tem modo. Sofre perigo, o invasor vacilou. Diz, presa fácil virou. É mais ou menos assim.